rolling, rolling, rolling. Atenção, emissoras dos Catadores de Relíquias! Ao toque de três sorvetes que nós gostamos, começa o podcast. Romeu e Julieta. Tangerina. Maracujá. Com chocolate. Coca com pistache também. E MS. E é só isso. Obrigado. Vou fechar o pedido. Valeu. All the things I'm missing, good bills, love and kissing, waiting at the end of my ride. Move them on, hit them up, hit them up, move them on, move them on, hit them up, rawhide, cut them out, ride them in, cut them out, cut them out, ride them in. E estamos aqui para mais um Catadores e Relíquias. E eu estou aqui hoje com... Lucas. Lucas? Só Lucas. Só Lucas. Lucas, só Lucas. Lucas. E... Wesley Corso Nogueira. E eu estou aqui que não apresentei, Fabrício Barros. Yay! Estamos aqui para fazer o quê, amiguinhos? Para dar indicações para vocês. Again. Again. Sempre. E livre hoje. Tema livre, sossegado. Com as férias, aquele negócio bom, tá sem fazer nada, pitum pitum. Pegou as férias, tá lá na sua casa, bate aquele tédio sexta-feira chuvosa. O que, que eu vou fazer? Toma um banho de chuva. Não é uma boa. A minha primeira indicação, toma um banho de chuva. Pronto, cortei um. Pronto, agora só tem mais. Mancada, sacanagem. Mas nossas indicações vêm daqui a pouco, depois dos nossos recados. Recados. Recadinhos. Começou a ver isso. Recadinhos? Recados. Manda um beijo pra mamãe. E estamos aqui nos nossos recados, meus queridos. Hoje um recado mais calmo, um recado mais zen. E eu estou aqui, não estou sozinho, estou com... Matheus. Que Matheus? Ainda estou em dúvida, porque eu ouvi os últimos recados e falaram o Matheus que o Wesley conhece, sabe? Então, eu não sei. Você está meio ligeiro quanto a isso. Sim, eu como um ouvidor atento, sabe? Ouvidor entre aspas. Sim. Atento. Ah, só um recado para o Wesley, eu ouvi, tá? Tá aí, Wesley, tá avisado, ó. Encontra na rua, que pena. Mas então, estamos hoje aqui para avisar o quê? O que, é que nós vamos falar hoje, Matheus, nesse recadinho, rapidinho? Então, acho que tá todo mundo por dentro, né, do fim do ano. Natal, Ano Novo, Páscoa, tudo aí junto, um atrás do outro, Carnaval, emenda tudo. E então, estamos aqui para... Eu ia falar comemorar, mas... Estamos aqui para... Desejar a todos um bom final de ano, um bom Natal, uma boa virada do ano, 7 pulinhos de ondinha aí na virada e todos os outros rituais que todo mundo faz todo ano e ah, que maravilha, sabe? Mas então realmente nós estamos aqui para desejar um feliz Natal, um próspero ano novo, que venha dinheiro para o Catadores também, que tá precisando, sabendo como tá precisando. A gente tem que avisar que esse é o último podcast do ano de 2014. A gente vai parar, não vai ter podcast por uma ou duas semanas, pelo meu cálculo maravilhoso aqui. E dia 9 de janeiro nós voltamos com o primeiro, com o primeiro podcast 2015. Eu, pessoalmente, quero agradecer a todos que ajudaram o Catadores até hoje. Todos. O Matheus está aqui na minha frente. É um nome que eu citei? É. Eu poderia citar o resto dos nomes? Poderia. Eu vou esquecer alguém? Vou. E eu ficaria chateado de ter esquecido alguém. Só citei o Daniel porque eu sou um pau no cu. Não é promessa, mas a gente vai ter umas novidades legais pro ano que vem. Provavelmente vai sair umas camisetinhas muito marota. Quero ver todo mundo usando. Se não usar, vai apanhar pra caceta. Mas ok, não é isso, não é uma ameaça. Compre, por favor, compre então. Não é uma ameaça, é uma intimação. Sabe? Intimação. Entendeu? Ah, tá. Não, tá certo. Escova, combinei. É isso aí, Então, continuando. Então, aproveitando aí, embalo. Sim. Bom, Não dá assim, cara. Não dá. Não, eu não dou, não, eu não dou. Embalo sísmico. Não sei se, eu choro ou se eu dou risada. Ria pra não chorar. Então, aproveitando o embalo aí, queria desejar a todos um bom final de ano. Um Feliz Natal aí, pra quem comemora, pra quem não comemora também. Uma ótima virada, pra quem comemora, quem não comemora também. Para todos que vão passar na frente do computador, na virada do ano, jogando Never Alone na Steam. Nossa senhora, esse é o jogo do final do ano, hein? Você sozinho aí, ó, já tem que jogar. Eu ia falar, sabe quem que também dá uma boa virada? Quem? É uma modelo. Qual modelo? Não, uma modelo só mesmo, as modelos dão virada. Ela é tão ruim que tem que explicar, mas... Não preciso explicar, mas tudo bem. Tá bom, então. Que bela, bela piada pra fechar o ano. Essa pra fechar o ano, pro cara desligar o podcast agora, tipo, pagou, vou fazer algo melhor da minha vida. Eu ia me matar, mas agora eu não vou mais. Esquece que tem um novo objetivo, matar esse filme de uma época que falou essa piada. Quer ver uma piada pior? Se eles fecharem o podcast, eles não irão ver o final dele. Tá com delay aí, Pinta? Entendeu? Não, Fabrício, não. Ver. Áudio. Ver. Eu não tenho uma piada pra conterar, desculpa. Incomparável. Incomparável. Aí, ó. Incomparável. Essa palavra existe? Não. Está na hora de existir, por favor. Tá na hora de fazer uma camiseta com isso. Incomparável. E uma piada ruim do lado. Não, com certeza. Aí, ó, já temos um projeto pra 2015. Yeah! Fazer uma camiseta do Incomparável. Indo de pinta. Então, só acabando nossos recados aqui. É melhor parar por aqui, senão as piadas vão deslanchar ladeira abaixo. Eles vão esquiar na ladeira abaixo daqui a pouco, nem deslanchar. Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado a você que ouviu esse recado, você que não ouviu, muito obrigado também, porque o cara que ouviu vai falar que tem um recado que agradece você, seu pessoa legal, que está ouvindo esse podcast. Vai lá, ouçam. O podcast tá legal, é sobre indicações. Eu tava lá, o Matheus não tava, quer dizer, ele tava na intenção, no coração de todo mundo. Cansa mais aí e até 2015. Vai e voltem ao podcast, pelo amor de Deus. Até ano que vem, gente. Tchau. Estamos no Gelatos, uma sorveteria muito boa aqui de Itu. Fica próxima do CEUNSP, Faculdade CEUNSP, quem que é de Itu sabe. Quem não for de Itu é fácil perguntar. Fica próximo da praça lá da CEUNSP. Fica uma rua de esquina. Sim, eles estão cedendo espaço para a gente poder gravar aqui. É um ambiente legal. Quem é de Itu? Chega aqui. Quem não é, como o Wesley falou, é fácil chegar. E é um bom ambiente, os sorvetes são ótimos. Tem um preço legal. Tem sorvete recheado. Picolé recheado. Aí você pega lá um de limão suíço, vem recheado com um negocinho ali dentro. Tem de banana, tem de Romeu e Julieta. Fora outros sabores assim não tão conhecidos como cupuaçu. Tem vários sabores de frutas do Nordeste, por exemplo. Cara, tem até sorvete de tapioca, velho. Sorvete de tapioca. De gengibre. Mano! É bom, nós dois recomendamos Gelatos Gelateria? Gelatos Gelateria, ficou bonito. Gelatos Gelateria. Seria ótimo se fosse esse nome. Se não for, a gente dá pra fazer um problema com algum gelato por aí, que seja gelateria. A gente é Gelatos Gelateria, ótimo. Verazão tá aí, chegando, calor pra caramba. Nada melhor que sorvetinho aí. Sim. Então vamos aqui chegar no Gelatos, gemar um pouco nossa vida e deixar ela mais doce. Gelatos, gela, mas também é doce. Não, não fica bom. É. Eu não serviria pra fazer propaganda. Graças a Deus. E você menos, né, Pita? Fala dos ossos, menina. Me desculpe. Me perdoe. Voltamos aqui com a magia da edição pra fazer nossas indicações. E, como primeira pessoa para isso, chamamos a mesa. Quem que chama? O Wesley. E que eu? Quero ser a última letra daqui. Robin. Eu quero fazer o contrário. No ano novo, mudança de algumas coisas. Começamos assim. Droga, agora você vai começar comigo. Rumou brecha na regra aí. Já era. Já era. Tudo culpa do Lucas Lucas. Mas a regra sou eu. É, tipo, eu sou a lei. Como que é mesmo? Tem uma frase de filme assim? Until Law. Não. Juiz Dredd. É, isso, Juiz Dredd. Eu sou a lei. Isso, caramba. Ótima indicação. Esse cara nem reparou que eu falei a porra da frase primeiro, né? Não, mas tipo, você falou frase primeiro, mas tipo, onde que veio a frase que a gente tá tentando lembrar? Da onde eu tirei ela? Não, mas vai lá saber. Desculpa, perdoe. Vai lá, Wesley, arrebenta. Então, gente, minha primeira indicação, 2014 foi um ótimo ano. E nele veio muita coisa boa, entre eles, um jogo que me atraiu muito, que eu gostei muito e fez eu ter várias horas de diversão. E não foi Pokémon, não foi Smash, não foi Persona. Foi um singelo e ótimo jogo chamado Shield of Light. Shield of Light é um jogo de uma garota que há muito tempo existiu. Em 1798, se eu não me engano. Eu tô tentando fazer, tipo, a explicação filmada, que nem o jogo, mas não vou conseguir. Não vai conseguir. Mas então, a história começa assim. É uma garota e tem o seu pai que é um rei. Depois a mãe dela morreu quando ela era pequena. Pequena e recém-nascida. Depois com isso o pai dela viveu sozinho junto com a filha vários anos. Até que conheceu uma outra mulher. Quando conheceu outra mulher, depois, numa noite de festa, a Aurora, que é a filha, acaba morrendo porque a fogueira apaga. E com isso ela morre congelada. O rei, ele fica triste. Mas isso daí não é o fim, é o começo dela nesse outro mundo. E a Aurora é a única luz nesse mundo de trevas. Então ela, como eu começo perdida, vai andando por esse mundo. Esse mundo não, essa é entre as vida após morte. E no caminho ela encontra o vagalume. Eu chamo de vagalume porque é um vagalume pra mim. Ele fica piscando. Mas então, ela encontra esse vagalume. E depois, por fim, ela acaba encontrando uma espada e ela começa a lutar nesse reino de trevas para sobreviver. Shield of Light é um jogo que foi feito com a mesma engine do Rayman e do Valiant Hearts. Um ótimo jogo, numa visão panorama, visão panorâmica, né? Panorâmica, né? Panorâmica. E visão panorâmica. E é muito divertido, vem toda aquela parte do RPG tradicional, coisa de turno. Tem como se atrapalhar o tempo do seu adversário. Você tem que ter a estratégia da magia, tem que se curar, tem que saber a hora de atacar, a hora de defender. O sistema de batalha dele é bem interessante. Foi essa ideia de você poder meio que manobrar o tempo de ação do seu tempo para deixar mais rápido e tentar atrasar o tempo dos inimigos para que eles batam depois de você, ou usem habilidades depois de você, quando às vezes não vão poder mais, porque eles estão até mortos ou derrotados. Isso é bem interessante. Todo um esquema é bem legal. O sistema de evolução do jogo não é tão difícil. É um jogo amigável pra pessoa que não é tão acostumada com RPG. Tipo, se você nunca jogou RPG, você vai conseguir jogar ele mais fácil do que um outro jogo que, tipo, ele tem, entre aspas, a sua complexidade, suas coisas mais difíceis, mas não é esse o foco. É bem livre ali o mundo pra você, onde você pode ir. Tem uma parte que quando você começa a voar, você voa pra qualquer lado que você quiser. Você vai, conhece novas personagens que vai se aderindo ao grupo. Às vezes só pare e fica enorme. E tipo, pare enorme, se eu não me engano, são três. Máximo por time. Assim. Aí você viaja no tempo e pega um sapo, um robô, ancestral e vira putaria. Porque você. Chrono Trigger. Chrono Trigger. É um dos melhores RPGs. Muito bom. Um dos melhores RPGs, com certeza. A coisa tá feita. Vamos enfrentar o Crono, o bagulho tá louco. E você voltando no tempo, você pode impedir a morte da Aurora. Ó, você pode matar ela de novo. Não! Coitada! E o jogo, no final, a história é ela tentando sair desse mundo de trevas. Essa luz dela. Por isso que é o nome do jogo Shield of Light. O filho da luz. A filha da luz. Eu mataria ela porque eu sou um Sith. Não vai matar, não. Eu gosto dela. Aurora é legal. O Cid, são mais. Agora, com esse exemplo dado, nós temos nosso amigo Lucas Lucas, que vai dar sua primeira indicação. Olha, cara, eu não sabia do que falar, assim, mas na hora que ele falou de games, eu vou falar de um game, então, porque eu não manjo muito dessas coisas de modernas, HD, então eu não sei o ano que foi lançado, mas eu sei que o jogo é foda pra caralho. É Sonic Connection do PlayStation 3. Sonic Collection, deve ser alguma coisa assim, aquela porra. É que é onde eles misturam, já na fase inicial, onde você vai escolher o menu, onde você quer jogar, essas coisas, você fica correndo com o Sonic de um lado pro outro, escolhendo o mapa que você quer jogar, se você quer jogar com o Sonic atual, se você quer jogar com o Sonic antigo. Aí você pega a trilha sonora dos jogos originais, e se você coloca pra jogar com o Sonic novo, a trilha tem uma pequena mudança, vamos colocar que ela acelera um pouco assim, mas é com o spin do Sonic. Se você gosta de Sonic, esse é o jogo, cara. Pô, que da hora. É, que até no trailer aparece o Sonic novo, com o visual mais magro, tal, correndo, depois do nada você vê um outro ser ali passando. E quando você vê os dois parados lá, é aquele Sonic mais baixinho e gordinho. É o Sonic de pixels. Depois você vê aquele negócio na... Quando foi lançado, eu lembro de quando foi feito assim, o lançamento desse jogo, quando teve o primeiro trailer, assim, pré-trailer e tal do jogo, a turma ficou louca, falando: porra, é o Sonic que eu jogava quando criança, é o Sonic que eu gosto, que gordinho. E vai estar no novo jogo do Sonic, o Sonic antigo. É pra agradar todos os públicos, né? O cara que é mais atual, que gosta daquele Sonic mais descolado, e o cara que gosta do Sonic clássico. Coitado, já que tá assim, vou fazer uma pergunta aqui. E o Sonic Boom? Que agora vai ter ou está tendo animação, vai sair, já deve ter saído o jogo. Vai sair o jogo, alguém já viu o trailer e tal, o que vocês estão achando? Eu já vi o trailer, achei muito legal a repaginada que deram aos personagens. Tipo, até o... Qual é o nome? Knuckles? Tipo, eu vi uma imagem na internet que um amigo meu publicou. Publicou não. Era do site oficial do Sonic. Só que ele... Ele fez a divulgação. Não é divulgação, ele... E compartilhou? Compartilhou. No Facebook. Era assim, Knuckles. Ele gosta de musculação, não sei das quantas, não sei o quê. Odeia dia de treinamento de pernas. De legs. Tipo... Ele não gosta de malhar as pernas, porque, tipo, no desenho, assim, dele, da repaginada, ele é fortão, ele consegue escalar, tal, tem mais força. Ele é o cara pesado do grupo. Mas ele, as perninhas dele é fininha. É tipo aquelas pessoas que você vê de academia. É o homem coxinha, né? É, em cima, o fortão. É o animal coxinha. Depois a perninha fininha, dos gambitinhos ali. É isso mesmo que o Azim falou, é tudo que eu tinha visto, eu ia falar, mas ele falou porque... Ele lê a mente. É o poder de Jedi. Mas o Sith continua sendo mais foda. Esses não são os Siths que você procura. Ainda bem que ninguém lê a minha mente, senão você tá morto. Já, eu só que não lembro que tipo de raça ele era, mas ele é aquele carinho do. Que era o dono do Anakin, que ele. Que o Luan fica mexendo a mão lá, aí ele fala. E você tá achando que é o quê com essa mãozinha, Jedi? Eu só não sei o quê, isso não funciona em mim. Nossa, verdade. Então, essa porra é eu, mano. Eu não sou tão feio igual ele, viu? Eu não sou tão feio igual ele. É quase. Tô quase lá, mas não tanto. É, ainda tem salvação. Só faltou as asas. Tá no limiar. Ah, sim. No limite. Tá por medo, por medo. Alguma coisa? Só isso. Fechou. A minha primeira indicação. Fala. Então, eu ia perguntar. Que indicação você vai fazer de jogo? Eu vou fazer uma indicação de jogo, vou mudar, vou colocar um jogo em vez do filme. Eu ia mandar dois filmes, vou colocar um jogo também. Quebrei a indicação dele. Break. Vou mudar o nome dele pra Wesley Tesoura. Tesoura, fácil. Não, aqui eu indiquei jogo. Tesourinha. Chame, por favor, amigos do Wesley, chame ele de Wesley Tesourinha. Safadão, Tesourinha. Safadão não? Tesourinha. Safadão, Tesourinha. Tesourinha. Mano. É que vocês não viram quando pinta de Tesoura. Eu esfaquei. É. Vou indicar pra vocês Os Cavaleiros de Caneta e Papel. Tá traduzido. O nome é Knights of Pen and Paper. Joguinho bonitinho, bonzinho, tá na Steam. E vou explicar pra vocês como que é. Seguinte, você, como jogador, é o mestre de RPG. Tem a sua mesa, tem cadeirinhas para os seus jogadores, acho que 5 cadeiras, dá para colocar até mais depois. 5 cadeiras, você começa com 2 jogadores. Você escolhe como vão ser os jogadores, se ele vai ser o nerd, se ele vai ser o entregador de pizza, a patricinha e a classe que eles vão jogar. Começa os dois com uma aventura e você pode incluir outros personagens depois. Nesse jogo você é o mestre que está dando o desafio para a aventura e você também está jogando com os jogadores. Então você faz os dois papéis no RPG. E tem toda a parte de equipamento, de níveis, de habilidades novas que você pega, e você poder customizar seus carinhas. Não é uma grande customização, mas é bem gostoso de jogar. Eu mesmo perdi por baixo assim 40 e poucas horas para acabar ele tranquilinho. É um jogo gratuito na Steam, ou qual ele o valor dele? Deve estar saindo agora. Agora daqui a pouco, já mesmo com a promoção do ano passado, vai estar saindo por volta de uns 8, de 8 a 12 reais. Porra, tá caro, hein? Não tá, cara. Ele tá valendo, cara. Cara, é tipo... Pra pagar hoje num joguinho de Android, você paga isso? Mas, cara... detalhe, é um jogo... Isso é sarcástico, tá, gente? Não tá caro, é sarcástico. Foi um jogo feito por brasileiros. Atualmente, ele foi passado pra uma empresa estrangeira, tanto é que saiu um DLC baseado em Halloween, que foi feito por essa empresa estrangeira. Só que originalmente ele era um jogo brasileiro. Legal. Qualquer coisa, se você estiver falando errado, me dê um chute na costa na rua. Ok. Vou falar, não sei se já falaram, mas ano que vem eu vou falar do jogo mais caralhudo que já lançaram na face da Terra. Salt Park. The Stick of Truth. Tá vendo? A galera conhece. É muito bom esse jogo. Eu ainda não comprei, tô pra comprar ele. E é onde eu pretendo passar meu ano novo. Eu só achei meio pesado uma parte do jogo. O jogo em si é legal, mas tem alguns pontos pontuais que é meio pesado, e um em particular é quando ele vai na clínica de aborto. Então, mas o Salt Park é, na verdade, é isso. Se ele não for pesado, em algum ponto, ele não vai conseguir ser o Salt Park. Não, tipo, sim. Você vai na privada e pega o cocô que vale alguns centavos. Não, mas tipo, tudo bem quanto a isso, mas... Esse foi ponto, mais desagradável, vamos dizer assim. Esse ponto da clínica de aborto, não, ao meu ver, não precisava. Foi desagradável pra você essa parte, digamos assim. Sim. O resto tem muita parte desagradável, mas você leva de boa. Tem uma hora dos duendes e tal. Depende que ele não assistiu o episódio que os humanos do futuro vêm e os caras pensam tudo em virar gay pra não ter os homens no futuro. Ele vai ficar abismado com essa porra. Não, tipo, isso é Salt Park, mas o jogo em si é muito bom. Sim, pô, você pode escolher ser um judeu e você é zoado o jogo inteiro se escolher a classe de judeu. Tipo, Bros, você é rico, então, contra, você sempre será zoado. É tipo isso. É incrível, mas é um bom jogo. Realmente, quando você vira judeu, você pode usar a circuncisão dos seus inimigos. Você não sabe. Você tem a funda de Davi. Nossa, é o golpe dele. Que massa. Tipo, é tudo estilizado mesmo. Tipo, a classe que você pega judeu vai ser coisa de judeu. Eu não sabia, mano. Eu vou ter que comprar esse jogo. É muito bom. Fala como indicação dos dois? Fala como a... Indicação grupal? Indicação geral. Grupal fica mais maneiro. Não. Fica maneiro. Não, grupal, fica maneiro. Grupal é estranho, meu. Fala uma coisa meio esquisita. É. Né, assim à noite. Três. Indicação geral, vai. Tá bom, força maior. Agora é a vez de quem? Volta, segunda indicação. Retorna pra mim. Segunda indicação, Wellen, por favor. Sua segunda indication. A minha segunda indicação, eu não sabia o que falar. Ninguém sabia o que falar, como jeito. Eu fiquei um bom tempo pensando o que eu posso indicar pra essa galera. Eu pensei. Bonita, essa galera marota. Aqui, ali, ó, a Renata, ali no fundo. Indica pra ela, cara. Indica pra Renata? Renata, olha aí, que belezinha. Ai, mas. Ah, tá, desculpa. Namorado Renato, eu sei que está aí do lado. Parei. Estou com a mão pra cima. Vou indicar pros dois. Tá, beleza, ó. Escuta ele, ó. Não tem ciúmes. Isso. Então, ó, beijo pra vocês. Eu pensei em fazer indicação de um livro. Faz tempo, hein? Faz tempo que não tem indicação de livro nesse blog aqui. Eu ia fazer uma indicação de livro. Isso é massa. Mas eu pensei melhor, depois pensei no filme. Indicação de dois livros? Não. Não, dá pra fazer indicação de alguns livros, mas tipo, bateu vontade de falar outra coisa. Indicar outra coisa. Manda ver, é escolha. Eu vou indicar, ó, vou fazer uma citação de um livro que eu gosto muito e eu vejo que as pessoas não conhecem tanto. A Mão Esquerda de Deus. É a história de um jovem assassino. Só isso. Procurem. Se gostar, é uma trilogia, Mão Esquerda de Deus. Um ótimo livro. Você vai passar ótimos momentos vendo uma mente brilhante na guerra. Mas então, voltando, a minha segunda indicação. Posso fazer uma? Pode. Uma de flash aqui? Faz. Se você gosta do jogo Assassin's Creed, vou repetir. Se você gosta do jogo, falei devagarzinho. Assassin's Creed, pega os livros. Tem Renascença, tem o Black Flag que saiu agora. Tem saído há um bom tempo atrás, saiu o Unity. Unity. Meu, pra quem gosta, vai rever todas as cenas legais e vai ter um contexto literário legal ali. Quem já não tem tanto apreço pelo jogo, eu aconselho você pegar o Renascença, que eu gostei, que me dá mais uns detalhes legais. Se você não gostou, para, parte pra outro. Se você gostou, continua. O que é bem legal. O que é bem Sim, legal. Muito realmente, bom, muito realmente bom. É bem legal. Entendeu? É que às vezes o jogo ele realmente atrai você mais pros livros. É uma outra Sim. forma de ver essa mídia. De ver essa história, digamos assim. Então é isso. Foi indicação The Flash, Assassin's Creed, a saga, que vai sair muito mais ainda, então. Com certeza. Mas então, a minha indicação é de um anime. É de um anime não, de um mangá. É da revista Shonen Jump. Ele tá no capítulo traduzido em português BR, 23. Eu quase ia cortar você e falar 700, que é o Naruto. Ei, não, Naruto acabou. Naruto acabou, não. Ah, tá aqui. Eu gostei do final do Naruto e achei bom o final do Naruto. E gostei dele ter acabado. Quem não gostei? Pior que teve gente que falou que queria que tivesse continuado. Cadê? Me apresenta dois. Um só. A Valéria ali. Ah, mas Valerinha. Pelo amor, Valerinha. E o Pedro. Pedão! Qual é, Pedão? Pelo amor de Deus. E o namorado da Renata. Tá. Tá olhando bem pra você. Tá bom, tá bom. Eu entendi. A maioria olhou e veio pra mim. Tá bom. Vamos continuar. Não, 780. Capítulo. Vamos lá. Não, conta essa palavra pra mim, não. Calma. Relaxa. Continua falando, velho. Mas então, deixa eu voltar pra aqui no mangá. Desculpa aí, gente. Recomendação pra os dois aí e tal, em especial pra não ter ciúmes. Mas então... Ele já tão nervoso, porque agora você tá fazendo um pouco suspenso. A indicação é de Boku no Hero Academy. Academia. Boku no Hero Academy. O que é Academy? Academy. No caso, né? Seguindo. Então, é muito bom esse mangá. É um mangá que pega o melhor do estilo japonês, entre aspas, loucão, e pega o melhor da cultura americana. É uma história de um jovem que ele vive numa sociedade onde você ser normal não existe mais. Dificilmente você vai ver uma pessoa normal. São todas pessoas com uma como que eles falam mesmo na história? Não é um superpoder, é uma diferença. Uma singularidade. Algo particular dela. Tipo, alguns vão ter super força, outros vão poder ter um poder de fogo, outros vão voar, outros vão conseguir uma super cola, outros vão conseguir o poder de curar as outras pessoas. Todos têm poderes. Quase todos. E com isso nós somos apresentados ao protagonista. E ele não tem poder. E ele desde criança, o sonho dele é se tornar um super-herói, que é uma profissão nesse mundo. Como se tem várias pessoas com superpoderes, o ser um herói virou uma profissão para poder proteger o mundo de pessoas que têm superpoderes. E esse jovem não tem nenhum poder e vive, entre aspas, a vida dele de uma forma zoada. Ele vive recebendo bullying. Mas dentro dele, ele tem um grande senso de justiça. Ele não consegue ver alguma coisa de errado e ficar calado, ficar parado. Até na história aparece uma hora a turma batendo num molequinho. Ele lá, criança, ele entra na frente e fala que não vai deixar mais bater naquela criança. Tipo, é muito bom. Eu sempre tive esse gosto por super-heróis. Eu sempre quis ser um super-herói e, tipo, me identifiquei muito com esse mangá. Ele entra no meu top 10 fácil. Fácil. E tipo, não é muito tempo que tá lançando ele. Mas é muito bom, cara. Muito bom. Começou esse ano, se eu não me engano. Então é recente. Pô, dá pra quem quiser acompanhar, ir acompanhando. Legalzinho. Isso é interessante, cara. Boa indicação sua. Gostei. Sim. E nessa história tem o All Might. All Almighty. Tipo, ele é o super-herói, o pilar da sociedade. Tipo, você fala de super-herói, você lembra dele. O supra-sumo dos fodões. Isso. Quando você fala super-herói. Eles, entre aspas, uma semelhança, assim, vão colocar a HQ, o Superman, vamos supor. Que é bem visado, a turma gosta dele. Tipo, ele salva as pessoas e tal. Porque a galera, quem é ruim, vai querer dar uns tapas nele sempre. Isso. Se pudesse pegar ele. A turma, os vilões odeiam eles e o resto do povo ama. Ele seria a maior celebridade daquele mundo, digamos. E ele fala, e as pessoas falam, e ele fala que ele é o pilar da justiça. Tipo, sem ele, aquele mundo ia ficar um caos. Ah, é. Ele tem um papel importante naquele mundo de super-heróis. E de vilões que tem do outro lado. Sim. É um mundo, pior que pensar bem, um mundo só com heróis e vilões, todo mundo com superpoderes e tal. É um mundo complicadíssimo, cara, porque essa ideia, nós normais aqui, já somos complicados. Com superpoderes, meu Deus, é sempre com uma complicação imensa. Uma guerra. Esse é absurdo. Esse é legal, mas esse é absurdo. E é um. Nossa, as definições sobre bem e mal, o que você faria, o que não faria, são muito extensas, são muito grandes, se fosse colocar. E eu acho que isso vai poder ser explorado também aí. O que eu acho interessante. O começo já começa explorando como que seria uma pessoa normal nesse mundo de pessoas diferentes. Uma pessoa normal não tem lugar nesse mundo. E além disso, mostra que, tipo, você tendo força de vontade, você consegue o que você quer, querendo ou não. Não é pra você desistir. E essa é sempre a maior lição de moral que um herói pode dar. E é isso que eu sempre gostei. Eu aprendi desde pequeno, nunca desista, corra atrás. Se você lutar mesmo com força, você consegue. O herói que me parece puxar aqui por causa do que aconteceu recentemente, mas o herói que, depois de muito pensar, eu peguei como exemplo, foi o Chapolin, cara. Porque ele não tem poder. E ele vai tentar ajudar mesmo com medo, ele vai tentar ajudar mesmo fazendo atrapalhada, mas ele vai tentar ajudar, ele vai solucionar o caso, ele vai fechar a ideia. Ele não desiste. Ele não desiste, ele vai lá. Ah, tem que enfrentar o abominável Homem das Neves. Tá, ele não vai enfrentar. Mas... O Mão Negra, mano. O bebê jupiteriano. Ele não faz cuidado. Ele tenta resolver o caso, mas ele vai no dele. Ele é um ser humano tentando ajudar pessoas. Só que ele tá vestido com uma roupa vermelha. E ele tem pirocina nicolina. E ele tem boas intenções. E uma buzina que paralisa todo mundo. E tem boas intenções, essa é a parte boa. E uma barreta biônica. Que é a massa pra caramba. É massa pra caramba. Mas então, só finalizando, esse rapaz sem poderes. Um dia ele conhece esse Almighty. Eu acho que seria Almighty. Tipo, ele conhece esse rapaz, esse super-herói. E quando ele conheceu, não foi simplesmente conheceu. Ele acabou segurando ele, esse super-herói, quando ele tava indo embora. Ele foi voando com esse cara pra outro lugar. Depois tem todo um movimento assim, de um vilão que aparece lá e tal. E ele se joga no meio do perigo pra salvar um colega de classe dele. E com isso o All Might vê nele o próximo portador da tocha. O próximo símbolo de esperança. Porque, tipo, o All Might, ele tem um poder que é a tocha. Ele pode passar esse poder pra outra pessoa. Ele decide pegar esse rapaz sem poderes, mas que tem esse grande senso de justiça, pra ser o próximo portador. E depois, o decorrer da história, o comecinho, é o treinamento dele. Ele começar a suportar esse poder enorme que ele vai receber. E, tipo, ele tem uma missão quase impossível pra... Ele tem 3 meses de treinamento pra poder receber o poder... E se ele não conseguisse cumprir o desafio, que é limpar uma baía, uma parte de uma baía que está cheia de sujeira, de vamos por aí, sucata, geladeira, essas coisas assim, se ele não conseguir completar esse desafio, ele não vai conseguir poder e ele não vai conseguir fazer a prova para a escola de super-heróis mais famosa do mundo. Depois ele vai lá, ele consegue... Depois com essa limpeza da baía, ele consegue um pouco de músculo, assim, ele fica mais forte pra poder aguentar o poder. Mas mesmo assim, ele, tipo, pegando esse poder, ele ainda não tem controle. Tipo, ele dá um soco, ele explode um robô gigante. Um robô que vai por aí uns 20 metros. Mas em troca, ele destrói o braço dele. Porque ele ainda não tem controle sobre as ações. E se ele usar muita força, ele se foge também. Depois agora, tipo, ele tá começando a perder o controle. E mesmo agora, só em 23 capítulos, já teve aparecer de vilão, tipo, vilões fodas, ter ele, o controle dele, uma convicção de luta dele e dos colegas de classe dele da escola. É muito bem elaborado. Eu gostei muito e recomendo pra quem quiser ler. Isso aí. Então aí está a recomendação do Wesley. E eu vou partir pra minha segunda e última recomendação. Eu quero recomendar pra vocês Videogame The Movie. É um filme que fala sobre como foi o processo de publicação, ou como foi o processo realmente de publicação de três jogos indies. Foi Super Meat Boy, Fez, Super Meat Boy, Fez. Faltou um. Eu não lembro, cara. Eu vi isso daí, mas não lembro. Foi Super Meat Boy, Fez. Mais um. Calma, eu não tô lembrando, cara. Deixa pra lá. Depois coloca no post. Videogame The Movie trata da parte de lança, de como foi o lançamento, os perrengues que esses desenvolvedores passaram, de três jogos, dois ou três jogos, pelo que eu tô lembrando, sim. Então, todos os perrengues. Um deles, por exemplo, tinha um problema com uma parte que também havia criado o jogo, que é do PES, tinha criado o jogo, só que se separou da produção no meio dela. E ele tava com um impasse, porque ele não poderia fazer a apresentação do jogo sem a autorização da outra parte, porque eles ainda tinham uma ligação legal. E fica aquele negócio, eles vão passando de uma parte para outra. Os outros dois, do Super Meat Boy, por exemplo, eles estavam todos ansiosos porque eles iam lançar o jogo na Xbox Live. E eles estavam ali apreensivos do que seria, porque o Super Meat Boy, por exemplo, começou com Flash, então ficou famoso e as pessoas pediram mais e eles foram desenvolver e tentaram almejar mais, que foi a Xbox Live. Deu certo, atualmente já sabemos que deu certo pra caramba. E eles depois fizeram. São os mesmos que. Quem criou o Super Meat Boy? Criou Binding of Isaac. Tem The Basement Collection, que é. Acho que é uma função de 7 ou 8 joguinhos anteriores. Tem o Meat Boy original e tem mais 7 joguinhos que eles tinham feito antes. Algumas tem na Steam também. Super Meat Boy e The Binding of Isaac. Até saiu o Rebirth. Rebirth do Bioprize. Na Steam recentemente. Tem todos na Steam com preço acessível. Eu aconselho vocês pegarem The Binding of Isaac com o DLC e esse The Basement Collection, que é interessante. Super Meat Boy é gostoso, mas você vai chorar de tanto tentar. É difícil. É complicado. Você lembra do... Mas é muito gostoso, é desafiador. É uma coisa assim, você tenta, mas você... Logo você consegue, quando você consegue, você fala, meu, consegui, cara. Qual que é lá do que tem pedra, papel e tesoura? Sempre esqueço o nome dele. Alex Kidd? Alex Kidd. Sabe Alex Kidd? É fácil perto desse daí. Não, Alex Kidd é fácil. É fácil perto desse jogo. É, tipo, é fácil. Fácil você jogar sem morrer. Ah, tem. Tem. Entendeu que acabou? Qual que foi o nome? Alguém tinha acabado um jogo mó difícil, antigo. Ah, o Battletoads com os pés. Achei muito incrível, cara. Battletoads? Com os pés. Caramba. O cara jogando a fase do carrinho, que ninguém. Que era da navinha, do carrinho, jogando com os pés. Tranquilo. Falei, mano, firmeza você. Para de humilhar a gente. Vai viver. Tem uma namorada, vagabundo. Mas é isso. Cara, esse filme é legal porque ele vai mostrando os bastidores, as opiniões que os caras têm, as inseguranças que eles têm antes desses lançamentos que seriam na história, no tempo que tá acontecendo, seriam importantes pra eles até hoje. Criador de Fez, ele tem toda a insegurança dele. É muito interessante ver a visão do desenvolvedor sobre esses jogos. Fala assim, nossa, mas é interessante. Tipo, você se prende no negócio? Eu fiquei preso às histórias que eles contam ali e gostei. Muita gente fala pra mim, assisti Videogame The Movie e não gostei, achei meio parado. É um documentário, não dá pra pedir ação, tiro, bomba, kabum. Não dá, entendeu? Não dá pra pedir uma coisa assim. É um documentário, só que é tranquilo. É igual Indie Game The Movie, também é outro filme bem legal. Esse eu tenho na Steam também pra pegar. Isso é interessante, está uns R$16 atualmente. 12 ou R$16? Acho que é R$16. R$16. Eu acho. É bom também. Então, documentários de videogame que você pode ver uma outra face dos videogames. Não quem joga, mas quem desenvolve, quem tá correndo atrás, saca? É bem legal. E qual que é lá, não é MOBA, qual que é o mesmo nome? Tipo, é que fala do campeonato mundial de Dota 2. Dota 2, eu também. Mas qual que é o nome do documentário? Pior que eu também tô tentando lembrar e eu não consigo lembrar. Ah, qual que é o mesmo, cara? É um nome fácil, tipo esse videogame The Movie. Vamos dar um Google aqui, vamos contar 5 segundinhos. Música de elevador, por favor. Volta na edição. Troca. Free to play. De graça pra jogar. Depois de uma bugada, 5 segundinhos, chegamos no filme. Olha que bonito. Esse também. Ó, 3 filmezinhos bonitinhos pra vocês verem. São documentários. Se você gosta de videogame, dessa ideia de desenvolvimento, de como é a repercussão de jogos, como foi do free to play, eu aconselho assistir o filme, assistir os making ofs, que são muito interessantes. Sim. Somente do free to play, por causa que eles mostram como eles fizeram as animações dentro do filme, como foi ir atrás de cada pessoa, tem entrevistas com os envolvidos ali, é muito interessante. E tipo, você sente como que é a dor da vitória, da derrota ali das pessoas. Você vê lá o cara, tipo, minha família não me apoia, eles querem que eu vá na faculdade. E eu tô indo no desafio, no campeonato, e não vou fazer as provas finais. Que foi só do chinês ou tailandês, coisa tailandês. Assim. Tailandês. Que tinha namorado, nossa, eu fiquei com o nó do cara. Que, tava assim, que a namorada tinha terminado com ele, que no final ele voltou com a namorada. Eu fiquei com o nó do cara, até que ele falou, meu, parabéns, chinês, japonês, tailandês, coreano. O mais legal, véio, ó, gostei. O tailandês ganhou a namorada de volta. O norueguês, ele ganhou de 1 milhão. O campeonato, sim. E o americano ganhou uma mesa nova. Tecnicamente, mas se você ver no contexto da história dos três, eles conseguiram dar um passo pra frente. No contexto da história, fica legal. Porque sim, você vê que eles evoluíram. Pode ser uma mesa, mas essa mesa tem um contexto grande na história do americano. Sim, tem um contexto. A namorada, tá bom. A namorada é linda. Menina linda, cara. Eu adorei aquela menina. E você, o contexto ali deles, sim, é assim. Mas o, tipo, o campeonato. O cara que ganhou o campeonato, ele é um viciado. Mas o cara mesmo, é dengue. É dengue. O cara é um vício enorme. O cara é um vício enorme. Cara, como pode? É o cara que. Esse sim, é a ideia. Você vê a pessoa que se dedica 24 horas a um jogo. 24 horas na real. Em real, tipo, meu campeonato, ele pegou na final ele pegou um personagem que ele nunca tinha jogado. E surpreendeu por uma estratégia surpreendente e não conseguiu ganhar. E um bicho que ele nunca tinha jogado. Sim, e é muito massa você ver como que foi a luta, como eles representaram a luta no filme. Foi muito legal. Mas eu fecho por aqui, 3 documentáriozinhos. Free to Play, Indie Game The Movie e Video Game The Movie. 3 filmezinhos, ó, trinca de documentários sobre videogame pra vocês. Beleza? Volto aqui no mesmo instante pra chegar nosso amigo aqui, Lucas. Desculpe a ausência, pessoal, é que. É que ele tava prestando atenção. Isso, entendeu? Eu estava aqui. Estava aqui embasbacado com nossa explanação sobre as coisas do Estado americano. Acredito. Tá bom, vou ser sincero. Eles estavam falando aqui, eu tava pesquisando pra ver se eles estavam falando certo, se estavam errado. Eu tava dando joinha e negativo. É só que cada vez que a gente gagueja. Fera. Cada vez que a gente gaguejava, a gente tava virando a mão pra baixo. Falei, opa, não, eu ainda tô. O pessoal aqui é fera. Corrigi. Não é isso, desculpa, senhor. Mas, Lucas, vezes dois, Lucas. Vamos lá. Lucas ao infinito. Sua segunda e última indicação dessa noite maravilhosa. Ó, depois dá um corte lá, só vou. Vocês vão falar nada de Vingadores, né? Não. Tá bom, só pra dar uma. Ou falamos. Você vê, ele tava tão entretido na pesquisa que ele não sacou o livro. Tava só vendo os tópicos do amigo. É isso mesmo. Então eu vou falar de filme, série, na verdade, né? Pra quem viu aí filme dos Vingadores, Capitão América e companhia e gostou. E pra quem ainda não começou a ver, indico a série Agents of S.H.I.E.L.D. Porra! Maneiro. Às vezes você pega a série e fala assim, puta, tem um agente Coulson lá. A galera deve ter nada a ver com o filme. Não vai nessa não, mano. Tá ligado a história. O filme, a série é muito legal por causa disso. Ela passa em paralelo com o filme dos Vingadores. Então, acontecimentos que teve no filme vai ter na série e nos filmes individual. E é bem legal que, pra quem viu o segundo filme do Capitão América, O Soldado Invernal, o final da primeira temporada passa em paralelo com o filme do Capitão América. Então eu vou dar um spoiler aqui, mas acho que todo mundo já viu. Na hora que ele tá derrubando os aeroporto-aviões lá, na verdade que a Hydra está dominando a SHIELD. Enquanto isso, tem mais duas bases poderosas da SHIELD que também estão sendo dominadas pela Hydra. E o pessoal aí que trabalha no seriado, enquanto o Capitão América tá derrubando lá, eles estão recuperando outra parte da SHIELD. E é legal porque eles fazem até referências ao filme. Ele fala que em outro lugar o Capitão América tá lá detonando tudo. Tem referência ao Thor. O Thor. Tem referência a todos os heróis mesmo. E vai além pegar todos disso, os filmes da Marvel. Teve a representação lá do Cyborg. Teve uma dentro do Cyborg ao mundo. Isso. E além disso, eles, além dessa referência assim, que eles se mantêm ligados à série, diferente da DC, que as séries são separadas do mundo, eles estão assim, dentro dessas séries tem a grande oportunidade de fazer o lançamento de alguns heróis que eles não iam ter tempo de fazer o lançamento nos filmes. Ou de alguns vilões. Ou de alguns vilões. Sem contar que foi a lindíssima. Não? Não conte, não conte. Ela? Pra vocês assistirem. Eu só vou dar uma palhinha. Aparece um dos personagens do filme do Thor. Ah, e meu coração tá aqui, doendo pra falar. Eu não vou poder falar. Não pode falar, vai. Não. Ela é linda. Você ela é linda, sabe quem é, só pra dizer que ela é linda. E ela luta pra caramba, mas nossa, ela vai estar lá. Animal. E ela mita. Ela mita a dupla série. Então assim tem meu coração. Vai valer a pena. Sim, cara. O legal é essa ideia que você falou. No, a série e o filme coexistirem no mesmo tempo. Os filmes acontecerem e terem consequências no, na série. E isso a série é muito tem consequências no filme. Porque os fatos que acontecem são citados em ambos. Isso é muito bom. São referências pequenininhas, uma coisa aqui, uma coisa ali. Então, tem outra pessoa muito foda que aparece. Eu não vou falar quem é, só vou dar uma. Ele usa tapa-olho. Mano, ele usa, só vou falar isso. Eu não vou falar quem é, mas ele usa tapa-olho. É um pirata. Ele aparece lá também, hein, gente. E não é só isso. Tem mais uma coisa, isso é tudo na primeira temporada, viu, galera? Parece uma coisa muito foda, que é um objeto inanimado. Ele tá no filme dos Vingadores também. Nossa. Ele mita em cima do Loki. Nossa, ele mita em cima cara, do Loki, nossa, esse objeto inanimado. Que maneiro. Que dispara raio laser. Malandro? Eu não vou falar o que é. Não. Mas ele mita no Loki, ele aparece também. Cara, que da hora. Tipo, Age of Shield é um seriado que eu gostei. Só que eles pecam em alguns momentos, que tipo, é quase uma montanha-russa. Tipo, tem um momento que eles mudam você fica louco. Nossa, que foda, que foda. Depois do nada, no próximo episódio a gente joga lá embaixo, porque eles têm que dar uma segurada, tem que dar uma brecada. Tipo, eles vão muito rápido numa parte que você fica acelerado, você fica, nossa, eu quero ver mais, isso tá muito bom. Depois dão aquela brecada brusca. E você, não, por quê? Muita gente, muitas opiniões que eu ouvi, você vê na internet também, que não gostaram dos primeiros 4, 5 episódios da Agenda Field, porque eles estavam tentando, porque assim, pra mim, eles estavam tentando achar uma identidade no que eles queriam fazer. Porque é uma ideia nova, pegar, fazer uma série sobre heróis com o universo cinematográfico junto, tá tudo junto, é uma empreitada muito grande. E não são heróis, eles são agentes. Sim, eles são humanos. Na hora que você vê o seriado, o primeiro episódio, você já acha, puta, vai aparecer uns heróis aí muito loucos, cheio de poder. Mas conforme você vê a série, quem tem poder é a porra dos vilão. É, são humanos batalhando. Não são vilões, são uma heróis. Tipo, eles não têm superpoderes. É isso que é legal. São humanos tendo que mexer com esse mundo de super-humanos. Então, as pessoas não entendiam isso, mano. Tipo, que eles estavam tentando se encaixar ali no que eles iam ser. E as pessoas começaram a ver essa identidade, lá pelo sétimo, oitavo episódio, tipo, falaram, não, daqui em diante vai subir, vai. Eu vou dar outro spoiler aqui, mano. Eles não têm poderes, mas tem um episódio que eles têm um poder, cara. Porque aparece a porra de uma arma asgardiana foda pra caralho. Nossa. Assista, vai valer a pena. Técnica, quantos episódios tem? Boa pergunta. Excelente. Tem 23 episódios, se eu não me engano. Isso mesmo. São 13 da primeira temporada e mais 10 da segunda agora, se eu não me engano. Ah, vocês me pegaram. Não, galera, agora é que... Ó, dá pra dar uma googlada aqui. Não foi mid-season? Tipo, teve meia season, depois meia não, season. Teve uma season não, inteira. Foi a season inteira, depois agora está na segunda. Isso mesmo. Porque depois agora vai ter Agent Carter, depois volta Agents of S.H.I.E.L.D. Isso. Agora vocês vão conhecer a Lula também, pessoal. Show de bola a Lula, hein? Agents of S.H.I.E.L.D. Tem 2 temporadas e 22 episódios atualmente. 11 cada? Sim, não. 11 e 10? Não, tá, tipo, 13 do primeiro e 9 do segundo, se eu não me engano. Caramba! Tipo, o segundo já tá chegando na reta final. Não, isso é ótimo. Porque logo vai chegar, a gente vai dar essa parada, vai ter a gente Carter pra mostrar um pouco do passado e vai ter o Rio da Chile. Sim. Que eu achei bem maneiro os caras mostrarem isso. Isso é muito bom, cara. Eu achei bem maneiro as pessoas mostrarem isso, a origem da S.H.I.E.L.D., sabe? Eu achei maneiro. Sim. Tipo, essa mudança de mundo ali que eles estão fazendo. Sim, a outra época, é bem na época do Capitão América tinha acabado. Provavelmente ele tinha acabado de desaparecer, que é o final do primeiro filme do Capitão. E puxar pra época anterior, uma época mais antiga, é legal você ver como que era essa ideia de que... Tem mesmo. Acho que é na DC. Tinha na guerra. Existiam heróis lutando na guerra. Na primeira guerra, segunda guerra. Na segunda guerra. Na segunda guerra. Na guerra mundial, tinha o Capitão América, que era o primeiro. Não, na DC, eu falo. Eu bati na trave do. Ah, tá. Não, desculpa. Na DC. Eu me confundi que na DC tinha os heróis lutando. Que eram heróis da época ainda, sim, né? Que eram os defensores da liberdade, coisa sim, assim. No tal. Velho Oeste também tinha alguns. Dona Rex. Na Rex. Que dá uns pai bom, ela vai e volta um tempo, às vezes assim. Isso. Mas a Marvel também tem esse esquema. Eles vão mostrar no Agent Carter, que vai ser essa parada do Agents of S.H.I.E.L.D. Vai ter Agent Carter, depois vai voltar do ano que vem e volta a terceira temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. Não sei se vocês perceberam, mas tudo que é inglês eu sou enrolado pra falar, hein? É foda. É que Agents of S.H.I.E.L.D., S.H.I.E.L.D., S.H.I.E.L.D. Sou foda, cara. Mano, eu sei falar S.H.I.E.L.D. por causa do Yu-Gi-Oh! Fate S.H.I.E.L.D. Vamos lá. Não sei falar, agentes, mano. Agentes, nós, mano. Nós. Yo. Mas então, finalize pra nós. O que mais tem a acrescentar? Mais alguma coisa? Um detalhezinho? Mais algum. Adendo? Adendo? Não, nada de adendo. Nada que seja afim. Tá bom. Ok. Então, essa foi a segunda e nossa última indicação de hoje desse podcast maravilhoso, lindo. Chuchu. Xixi, beleza. Então, eu quero agradecer Wesley. Obrigado. Agradecer você, Lucas. É nóis. Agradecer ao Gelatos. Pô, por ceder esse espaço maneiro. Água, sorvete e tipo. Ganhamos bombonzinho, cara. Muito bom, geladinho. Delícia. Vem experimentar esse bombonzinho. É uma delícia, cara. É um bombom muito gostoso. É bombom gelado. Negócio, mas é custoso pra caramba. É muito bom. Venha experimentar que é uma delícia. Ó, quem vê o podcast lá, falar, eu vi o podcast e vi porque falaram do bombom. A gente vai dar o bombom de graça pra você experimentar, hein? Não vou dar a caixinha, né? Senão eu quebro. Mas você pode vir, você vai experimentar o bombom de graça. Chega aqui e fala, eu vim por causa do catadores de relíquia. Você ganha um bombonzinho, olha a promoção. Aqui não tem promoção assim de site que você coloca o nome e ganha a porcentagem de desconto, mas ganha bombonzinho. Ganha bombom. Chega, vem aqui, experimenta o bombom e vem ver os sabores incríveis que tem, cara. Experimenta principalmente o sorvete recheado, recomendo. O picolé recheado. Mano, vem pegar qualquer sorvete, é muito bom. Qualquer um é muito delicioso, cara. O recheado é a delícia, mas eu sou louco. Doido, sorvete. Então vai tudo. Tem até salgado aqui. E salgado tem bom, folhado e tal. Por um segundo eu falei, até sorvete salgado? Uou, que legal, cara. Tem torta de sorvete. Torta de sorvete. Aí, ó, que é uma mistura menor. E pra quem vir também do podcast, tem promoção de torta de sorvete, hein. O gerente tá louco. O gerente ficou louco. Promoção de torta de sorvete pra quem vir. Final do ano, o gerente ficou louco. Aqui não é extra, mas é mais barato. E aqui o intuito é vender. Mas é isso. Mais uma vez, muito obrigado a vocês. Valeu mesmo. Quer fazer alguma propaganda, falar alguma coisa? Facebook, e-mail, telefone? Não tenho Facebook. Casa. Não, Gelatos. Tem o Gelatos? Ah, tem lá. Vai lá no Facebook, Gelatos e tu. Ou só Gelatos, vai aparecer a gente lá. E vai Gelatos e tu. Vai estar aqui na descrição o Facebook, pra quem quiser. Coloca tranquilo, a gente vai colocar. Se eu não lembrar, eu vou colocar depois. Isso aí, eu lembro. Olha, pra quem não sabe aí, ó, galera, eu nunca escutei um podcast na minha vida. Eu curto anime, curto filme, curto série pra caralho. Mas eu nunca tinha visto, achava que era zoado pra caramba. Mas foi puta da experiência, foi divertido, foi animado. Oh, ainda bem. E a partir de hoje, ganhou mais um fã. Aê! Estamos conquistando a legião. Legion. We are a legion. Vocês são uma legião. Legião dos catadores. Mas não usa roupa laranja. É cooperativa, cooperativa, cooperativa, é cooperativa crescendo. É a cooperativa dos catadores. Então, muito obrigado a você que ouviu. Muito obrigado a você que baixou esse episódio. Muito obrigado a você que está aqui comendo o seu bombom depois de ser pego na nossa grande promoção aqui. Muito obrigado a você que experimentou o sorvete de tapioca. Fala que não é bom. Fala pra mim que não é bom. Muito obrigado a você que curtiu, compartilhou. Você que brigou com a gente, falou que tá errado, não é isso, mordeu a voadora no pinta. Muito obrigado a vocês que estão aqui até hoje conosco. Obrigado, vocês são ouvintes fiéis, merecem nosso respeito e nosso muito obrigado e programas excelentes daqui pra frente. E o bombonzinho? Eu não ganho bombom. Já gasto. Pode vir, tem bombom. Tem bombom, tem podcast. Quando quiser vir, a porta sempre aberta aí. Se quiser vir depois do horário também, a gente fecha a sorveteria e cede o espaço. Vocês são sempre bem-vindos aqui. Muito obrigado. Obrigado. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado a todos. E bye! Tchau! Falou! Yeah! Your Legion! Legion! Seu inglês tá uma tesão! Ui, delícia! Legion! Legion! Legion! Legion! Your Legion! Oco Legion! Legion! Não! Valeu! Lucas, só Lucas. Eu. Por que Lucas só Lucas? Porque o sobrenome não importa. Ô louco, mano. Ô louco. É tipo Mario Bros. Luigi Bros. Você viu alguém falar Mario Bros? Não, tipo, Mario Mario, então, Luigi Mario. Tipo, irmão é Mario. É tudo Mario. É tudo Mario. É muito bizarro, cara. É tudo Mario, mano. Mario Mario. Luigi Mario. Oh yeah. Wario Mario. Wario, Wario, Wario. Wario, Wario é. E o Waluigi, Wario. É. Os dois são irmãos, né? No fim das contas, é tudo Mario. Tem o sobrenome, todo mundo é Mario. Porque o que importa é Mario. E a gente vai casar com o Mario e vai pegar o sobrenome do marido. O Mario, vai virar Mario. Se ela não for Mario também. Porque se ela não for Mario, é um parente do Mario, Mario. Então, se você parar pra pensar, é Lucas, Lucas, porque tudo é Lucas. Do mesmo jeito que tudo é Mario. Eita porra. Quer dizer que você vai casar com a Peach? Pode ser. Pronto, resolvido o assunto. Uma Peach. What? Tá certa a palavra? Tá certo, tá ok. Tudo, ó. Que bom, foi ele. Isso é mistura, né? Peach é Peach. Imagina, Peach, Peach. Tipo, não, o sobrenome dela é Peach. Nossa, vem. É porque no fim da história todo mundo sabe o que acontece, né, meu? Ela quer pegar é o Bowser, não o Mario. Verdade, pensa. Porque, pensa, o cara chega no castelinho lá, ó, a princesa não está aqui. Porra, meu. A princesa está em outro castelo. Aí você vai todos os castelos, na hora que não sobra castelo nenhum, ela tá lá porque você já não foi direto lá. Você quer saber? É porque que mulher gosta de sair lá, não gosta de ficar no mesmo lugar. Tipo, não. É assim, aquelas coisas. Você chega no castelo, ela já saiu, foi pro próximo. Você chega no próximo, ela já foi pro próximo. Depois chega no oitavo, ela tipo, ela deu pra cansado, depois vou ficar mais um tempinho aqui. Demorou um pouquinho mais, chegou o Mario. E vai lá, pô, acabou com a minha diversão. Quer dizer que o Bowser, ele tem uma franquia de motéis. O castelo, você não sacou que são motéis. E o Mario, e o Mario tá correndo, o Mario tá correndo atrás. Pô, cadê a novinha? Não sei o que. Tá no outro castelo. E Mario, ele é o encanador desses motéis. E tá correndo atrás da novinha. Olha que bonitinho. Ele é encanador. Ele trabalha. Ele, né? Porque ele destrói, do vez construir. E ele trabalha nos motéis. Só que ele acabou conhecendo a Peach. Peach. Que era uma Peach. Peach. Que se apaixonou a pessoa que é a rainha dele. E foi daí que explica os cogumelos também, que é a brisa dele. Só que a Peach, Peach, Peach, Peach, gosta do dono dos motéis, que é quem? Bowser. Acabou, explicamos Super Mario aqui em um minuto. E por que ela gosta do dinossaurão e não do Mario? Isso é simples, porque ele tem dinheiro. É dono do motéis. Tudo explica, tudo se trata. Você vai ficar com o quê? Com o dono da franquia de motéis ou com o encanador? Mano, bosta, tá explicando. E daí, ia explicar aqueles vários mini Bowsers. Que a turma fala que é filho do Bowser e tal. Gerente. Porque ele é dono, o resto é tudo gerente. É, tudo gerente. E são 8, um pra cada castelo. Pronto. Cara, que ideia de... O cara pensou, não, fazer um encanador correndo atrás de uma menininha. Não, mentira, ele pensou em alguma coisa desse tipo, cara. Certeza. A reunião foi essa. Cara, foi aquela minha mulher. O André tá no hotel. Aí começou essa ideia e criou Mario, velho. Certeza. Isso vai com essa. Essa toda essa explicação vai pro final. Tô nem vendo. Vou editar bonitinho e deixar o barco no final. Ficou ótimo. O Mario é foda pra caralho. Não, o Bowser é foda. Se a gente pensar agora na explicação, o Bowser é foda pra caralho. É rico pra caralho. É rico pra caralho. E aí você destrói o Mario, destrói o castelo, e depois você volta e ele tá lá de novo. Desculpa, trupas e os bombas são os funcionários dele. Tipo, o faxineiro, os caras que ficam na portaria. Por isso que eles apanham. É. Cara, na verdade, os caras devem ser tudo mexicano. Tipo, o cara, tipo, cara que joga bumerangue, tipo, seria segurança. Tem uma arma, mas não assim, o cara dá um jeito. Sim, não. E os fantasmas? Os fantasmas é os clientes. Tipo, ficar curioso, sabe aqueles clientes mais curiosos? Tipo, por isso que quando você olha pra eles, tipo, eles escondem, quer nem saber quem que é, sabe? Tipo, é tipo aquele voyeur. Pessoal, não, eu tô aqui, não tô. Isso, cara. O cara tem que esconder, saca? Nossa. Gênio. Nós três somos gênios, se for pensar nisso agora, né? De boa. Falo pra vocês que nós três somos gênios. Pensaram nessa teoria toda. E da onde surgiu tudo isso? Lucas. Do Lucas Lucas. E Mario. Mario. E Peach. Caramba, velho. eu realmente estou impressionado. Tipo, mas vocês perceberam a volta toda que nós temos? De sorvete, pra nome, pra Mario, pra Peach, privada. Pra privada, encanamento, 10. Ah, mas assim, esse é uma conversa boa. Esse é uma conversa boa, sinal de conversa boa. Tipo, claquete. Ó, pode pegar o cliente. Olá, o pessoal realmente chegou. O lá tá tudo fechado, eu ia deixar só fechinho pra o pessoal ouvir. Vamos ver que já volta. Beleza. Fudeu, Lucas. Lucas tem que trabalhar. Imaginei o caminhão do gás chegando assim, passando. Esta é uma amostra do CD número 15, Pipipichu on Fire. A venda nas menores lojas. Pichu. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight. We would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel.